original e incluiu no programa produtos da agricultura urbana, a produção de sementes e o programa Cozinha Solidária, voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade, como aquelas em situação de rua. O PAA dará prioridade para a compra de alimentos produzidos por famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CAD Único, e em seguida, povos indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária, pescadores, negros, mulheres, juventude rural, idosos, pessoas com deficiência e famílias de pessoas com deficiência como dependentes. Isso vai valer para alimentos in natura, processados, beneficiados ou industrializados, bem como para os produtos artesanais. Esses produtos serão adquiridos sem licitação, desde que o preço seja compatível com o de mercado. Alimentos orgânicos poderão ser comprados por até 30% a mais que os demais. Guilherme Boulos destacou a importância do programa. O PAA é um programa criado pelo governo do presidente Lula, já em seu primeiro mandato, que tem como objetivo atuar nas duas pontas. De um lado, comprar alimentos, fazer compra pública de alimentos de pequenos produtores da agricultura familiar. E com isso, fortalecendo aqueles que muitas vezes são excluídos do mercado. De outro lado, o PAA atua combatendo a fome, com uma ampla rede de distribuição de alimentos. O texto original do projeto teve como base o de uma medida provisória editada pelo governo, mas que não chegou a ser votada e perde a validade em agosto. Para permitir a aprovação do texto, Boulos retirou do texto um dos itens previstos no programa, a aquisição de plantas medicinais, a pedido da oposição. Outros trechos foram criticados por alguns deputados que apresentaram destaques, todos rejeitados pelo plenário. Um dos destaques pretendia excluir a previsão de que pelo menos 30% de todas as compras públicas de gêneros alimentícios devam ser adquiridos de agricultores familiares. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, diz que isso tira a liberdade do gestor de decidir de que fornecedor comprar. A partir do momento que se obriga e ainda exige um percentual mínimo, a gente acha que isso não contribui em nada, isso fere completamente a liberdade do gestor. Isso engessa todo o procedimento de um gestor de saber quanto que ele tem que aplicar, como ele tem que aplicar. Mas a proposta foi mantida pelo plenário, com votos inclusive de deputados da oposição, como Joaquim Passarinho, do PL do Pará. Eu acho que as pessoas têm que parar um pouco de medo desse agora de agricultor familiar, alguma outra coisa. Produtor rural é produtor rural. Se ele seja grande, pequeno, médio, o tamanho que ele for. E você botar na lei que 30%, como você privilegia uma pequena empresa, você privilegia um pequeno comércio, por que também não dá a garantia do pequeno produtor poder vender? Outro trecho questionado em plenário foi o que previa a dispensa de licitação para a contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a construção de cisternas. A maioria dos deputados, porém, manteve a medida. O projeto que recria o programa de aquisição de alimentos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação. Programada. 8 horas. conversando tudo sobre ela. Aí, se liga aí. This one is from daddy to son. Pai pra filho, right? Right. Chill, Will. Welcome to Brazil. The doctor placed you in my arms. I knew I'd meet death before I let you meet harm. Although questions arose in my mind, would I be man enough against wrong? Choose right and be standing up. From the hospital that first night, took an hour just to get the car seating right. People driving off fast got me kind of upset. Got you home safe, placed you in your bassinet. That night, I don't think one wink I slept as I slipped out my bed to your crib. I crept, touched your head gently. Felt my heart melt, cause I knew I loved you more than life itself. Into my knees, and I beg the Lord, please let me be a good daddy. All he needs, love, knowledge, discipline too. I pledge my life to you. Just the two of us. We can make it if we try. Just me and you. Just me and you. Just the two of us. Just the two of us. Fazer neném, qualquer palhaço faz, mas os verdadeiros pais sempre fazem algo mais quando fazem alguém. Porque um pai vai além do possível, do impossível pra criar um filho bem. Bota a vida no trilho, bota o filho no trem que ele vem. Pra continuar nossa viagem, nós estamos de passagem, mas deixamos na bagagem mensagens de gerações passadas no sangue, no nome, no gente. Esses são os bens que um pai empresta pro seu filho ou filha, que vão passar pro resto da família. Maravilha! Toda criança traz a herança dos seus ancestrais. Deus fez o homem a sua semelhança. Semelhança, porque os filhos são feitos à semelhança dos just pais. We can make it if we try. Just me and you. Just me and you. Against the world. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. Yeah. It's a full-time job to be a good dad. You got so much more stuff than I had. I gotta study just to keep with the changing times. 101 Dalmatians on your CD-ROM. See me, I'm trying to pretend I know on my PC where that CD go. But yo, ain't nothing promised. One day I'll be gone. Feel the strife, but trust life does go on. But just in case, it's my place to impart. One day some girl's gonna break your heart. And ooh, ain't no pain like from the opposite sex. Gonna hurt bad, but don't take it out on the next, son. Throughout life, people will make you mad, disrespect you and treat you bad. Let God deal with the things they do, cause hate in your heart will consume you too. Always tell the truth, say your prayers, hold doors, pull out chairs, easy on the swears. You're living proof that dreams come true. I love you and I'm here for you. Just the two of us. We can make it if we try. Just me and you. Just me and you. Down, that's you. Hold my hand, hold my hand. É isso aí, mané. Fazer neném é muito fácil. Presta atenção. You and I. Taking on the world, taking on the world. Valeu. Just me and you. I'm always here for you. Over your shoulder, I'll be there. Whatever you need, just call on me. We gon' rise, whatever we you gon' need, shine. I'll be there for you anytime. You and I. True that, true that. Just the two. For the rest of your life. Love to. she passes by. I say to myself, you're such a lucky guy to have a girl like her. It's true. je n'ai gardé que ce doux visage. Comme une épave sur le sable mouillé. Running through our veins. I know sometimes it's hard for you to see. You're caught between just who you are and who you wanna be. If you feel alone and lost and need a friend, remember every new beginning is some beginning's end.